O texto de hoje, Mateus 5:1-12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu à montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus proclama o novo mandamento, o novo decálogo, porque é o novo Moisés. Jesus senta-se no alto da montanha, como Moisés no Sinai, para dizer o que devemos ser e buscar na vida. Qual é a meta? Onde concentrarmos nossas energias? É muito claro. Sermos bem-aventurados. E por que sermos bem-aventurados? Porque nós fomos criados à imagem de Deus e, consequentemente, Deus é santo. E somos chamados a ser santos. Deus consagrou um povo escolhido pelo batismo. O amor profundamente desde toda a eternidade. Para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Deus consagrou. Jesus deixa muito claro hoje que santidade não é questão só de preces e orações, mas santidade toca o nosso agir de tal maneira que somos santificados. Por isso, queremos ser santos, pobreza de coração, mansidão, sede de justiça, ser misericordioso, ter um coração puro, ser pacífico, não ter medo das perseguições. Isto é ser santo. Pede a nós ser santo. Ser santo. Esta é a nossa meta. Por isso que hoje, quando a igreja celebra o dia de todos os santos, é para lembrar que todos e cada um de nós devemos buscar a santidade. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Thank you.